YC 285, 87,9 MHz, Rádio Cidade Marquesa, Caiçara, Paraíba. Tem muita economia, produtos de qualidade, açougue de primeira no melhor da cidade. E tudo que eu preciso eu encontro lá. Rede Paraíba, lugar melhor de comprar. Bora, bora, bora lá pra Rede Paraíba. Vende mais barato, tem promoção todo dia. Tem aquele conforto e tem promoção. Rede Paraíba é o melhor da região. Bora, bora, bora lá pra Rede Paraíba. Vende mais barato, tem promoção todo dia. Tem aquele conforto e tem promoção. Rede Paraíba é o melhor da região. Tem tem muita economia, produtos de qualidade. Açougue de primeira no melhor da cidade. E tudo que eu preciso eu encontro lá. Rede Paraíba, lugar melhor de comprar. Tem muita economia, produtos de qualidade. Açougue de primeira no melhor da cidade. E tudo que eu preciso eu encontro lá. Rede Paraíba, lugar melhor de comprar. Bora, bora, bora lá pra Rede Paraíba. Vende mais barato, tem promoção todo dia. Tem aquele conforto e tem promoção. Rede Paraíba é o melhor da região. Bora, bora, bora lá pra Rede Paraíba. Vende mais barato, tem promoção todo dia. Tem aquele conforto e tem promoção. Rede Paraíba é o melhor da região. Alô Caiçara, invista no seu futuro e de sua família, adquirindo lotes com planos imbatíveis no loteamento Santana, em Caiçara, já com energia e meio fio pronto para construir. É só falar com Marcelo, Lúcia ou Ana Marcela. Lugar maravilhoso para construir o seu lar. Universo do Borracheiro tem um mundo de opções e promoções para você. Olha só, tem pneus aqui de caminhões, pneus de tratores e pneus para máquinas pesadas. Vem para cá para conferir. No Universo do Borracheiro você encontra um mundo de opções em óleos lubrificantes para carros, motos, caminhões, máquinas pesadas e tratores. Vem para cá. Eu quero aqui agradecer a todos os parceiros das borracharias, das oficinas que estiveram conosco durante todo esse tempo no Universo do Borracheiro. Receba um abraço de Paulo dos Pneus. Aqui no Universo do Borracheiro, comprando com seu cartão de crédito, dividimos em até 12 vezes. WhatsApp para contato: 994951070. Universo do Borracheiro, Rua Frei Seira, fim de Catânia. Vem pra cá! Cidade Limpa é cidade desenvolvida, com mais saúde para a sua população. A Prefeitura de Caiçara está fazendo a sua parte, realizando a coleta regular do lixo nas residências da cidade. Então, você cidadão, faça a sua também. Coloque o seu lixo em sacolas na sua calçada nos dias de coleta, antes do carro coletor passar. Vamos todos unidos mantermos nossa cidade limpa. Uma campanha Prefeitura Municipal de Caiçara, Prefeito Darcisinho. É isso aí, na hora de comprar peças em geral para o seu veículo, você procura em Logradouro Paraíba, o DE Auto Peças e Serviços. Lá você encontra peças e acessórios para o seu veículo, conserto em geral. Lá você pode fazer o motor completo do seu veículo e não vai pagar muito por isso não. Procure os trabalhos exclusivos do DE Auto Peças e Serviços, que tem a peça ideal para o seu veículo, baterias, óleo lubrificantes, água destilada e muito mais. Você vai encontrar com certeza lá no DE Auto Peças e Serviços. Serviço com muita credibilidade, confiança e com garantia. Procure o DE Auto Peças e Serviços lá em Logradouro, Paraíba, saída para Caiçara. Vá lá conferir e comprovar. Mecânico com credibilidade. Lembrando que você comprando a peça, você ganha a reposição. É o DE Auto Peças e Serviços. A organização é de DE e Família. Lá em Logradouro, Paraíba, na saída para Caiçara. É o DE Auto Peças e Serviços. Estou pensando aqui. Bora, bora, bora lá pra Rede Paraíba. Vende mais barato, tem promoção todo dia. Tem aquele conforto e tem promoção. É no Vida Nova o melhor da região. Bora, bora, bora lá pra Rede Paraíba. Vende mais barato, tem promoção todo dia. Tem aquele conforto e tem promoção. É o Vida Nova, o melhor da região. 2 e 7. Me queres ou me deixas, nada mais para conviver. Para estar assim contigo,